Eu tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela e guaraná. Pão com mortadela e guaraná. Chegou de madrugada, olha o que eu vou dizer. Creme craque. Vem com boiadeiro estilizado. Dela.